Portugal presenta este año un tema que a los españoles nos puede recordar en algún momento a Amanece. Se trata de una canción de José Niza y José Calvario, que interpreta Paulo de Carvalho. El lisboeta Paulo ha sido estos días en Brighton uno de los más simpáticos intérpretes asistentes al festival por sus ocurrencias y sentido del humor. Uno de los autores, José Calvario, dirige la orquesta. Escucharemos a Paulo de Carvalho en el tema Y después de Adeus, y después del adiós. Saber porquê, os que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo e a raiva solta, manhã cedo, fazem-se as margens do meu rio, das cicatrizes do meu chão antigo e da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo. Canta-se a gente que a si mesma se descobre e acorda vozes reais. Canta-se a terra que a si mesma se devolve e o canto assim sangue espera a vez. Em cada fala se persegue o dia, e assim se aprendem as marés, assim se cresce e ganha pé. Rompe a canção que não havia. Acordem luzes nos umbrais que a tarde cega. Acordem vozes arraiais. Cantem despertos na manhã que a noite entrega. E o canto assim não quer mais. Cantem marés que por essas praias de sargaços. Acordem vozes arraiais. Corram descalços, rebentam o cais, abram abraços. E o canto assim não quer mais. O canto assim nunca é demais. Esta noite vou beber licor. encontrar amor de mim. Um poema de cetim. Annabel met een prachtig lied over de wijze waarop in Portugal de nacht begint. Bye. fato que viver uma tal dor. Für Portugal, Lusitano Paixão, lusitanische Leidenschaft. Ciao Dulce, grazie, per Dio come ti amo. De invasie van de Portugese Da Vinci met Conquistador. Ooh,